Autorizado, alerta decolar 140 graus, 109-6747. Alinha decola 6747. Estabilizado e o visual com campo. Sente, Simbra está presente, informa o visual com campo, muito obrigado. Minha 747 decola aos 30, controle 19, decimal 35. Minha 747 decola aos 30, controle 19, 35. 19, 35, 67, 47, bora. Contato vigilante. Meia 747 poderia voar Leda ou Dael? Autorizado Leda. Direto Leda, grato. noite no 076, identifique, reduza para 2509, desça 050 na chegada. 050 na chegada, reduza 2509, vamos lá. Olhe Salvador, bom dia, Rio 5972, ciente da informação Alfa, boa noite. Boa noite, identifique, desça para 4000, chegada Bonfi, 1500. Para 4000, chegada Bonfi, 1015, 5972. Chame Torre 186. Torre Salvador, boa noite, é o Azul 4209. 4209, aguarde copa, confie. Aguardando, teria saída prevista, por gentileza? Só um minutinho, aguarde. Linha no total 9907. Torre 1862, tem um pouso. Sérgio Leite, 62, muito obrigado, até mais. Muito boa noite, é o total 9907. Agora alinhamos na final, baixado e travado. Ciente, livre pouso, vento 160 graus, 8 nós, total 9907. Ciente, autorizado pouso, total 9907. Em posição pelo? Posição pelo, 5972. Zero nível na Pesulo 16, decola da 10 com curva à direita, saída da El, depois Leda e depois voa Bride na aerovia, Bride. Aciona 5122, controle 19, decimal 35. Autorizado com 15360 via Pesulo 16, decola da 10, curva à direita no perfil da El, após voa Leda, após Bride, aciona 5122 e controle em 11935, 4209, obrigado. Correto, chama para acionar. Salvador, Oxané 6303 para autorização Guarulhos 380. 286. Chamarei. Bem, Salvador, Oxané 6303 para autorização São Paulo Guarulhos 380. Aguarde um minuto, o total 9907, são as 35, autorizado táxi à direita, via Alfa, Quilo, Pátio 3, mantém minha escuta. Direita, Alfa, Quilo, Pátio 3. 6303 para cópia. Consiga até. Autorizado 360 para Guarulhos, na Turisk 50, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, depois voa Pidev. Aciona 5115 e o controle é 119 decimal 35 na saída. 360 Guarulhos, Super 50, decola 10, curva à direita da El, Leda, Pidev. 5115, 1935 é o controle, Oxané 6303. Correto, chama para acionar. De maneira, obrigado. altura de Salvador. Muito boa noite, Oxinéia 6224, assinando Alfa. Boa noite, identifique, missão 060 na chegada, o ajuste no 0. No 05, identificado, descendo para 060, Oxinéia 6224. Desce até 2.000 pés, 5972. Salvador, boa noite, tá? 3305, ciente da informação Alfa. 3305, identifique, desce, mantém o 050 na chegada Mari. 050, via chegada, tá? 3305. 6224, desce, mantém 4.000 pés. Descendo para 4.000, chinês, 6224. 5972 na proa de Simbra, completa aproximação. Proa de Simbra, completa aproximação, 5972. Livre, informe estabilizado, visual com calma, 5972. Ciente, formará estabilizado, 5972. Subvetor manterá a proa limitado pelo localizador, está autorizado para seguir para 2.000 pés, aguardando o vetor final. Manter a proa, desce para 2.000, limitado pelo localizador, vamos 076, direita na 060 para interceptar o ILS, informe estabilizado. Direita 060 para localizador 076. Redução para 1709, informe estabilizado. 1970, reduzindo para 0706. Desça para 2000 pés, reduza para 2009. 2000, 200, Chiné, 624. 3305 para 3000 pés com 1015. 3000, 1015, então 3305. Autorizado, chama para o táxi, 6313. Ok, 5972 da Rio, formará estabilizado no lock. Autorizado para seguir no ILS, aguardando transferência junto à torre 1076. Voltando o localizador e visual com a pista, o Rio 5972. E agora com a torre 1862, eu tenho um bom posto. 1862, a Rio 5972. Meio, uma milha para a Duna, torre 186. 186, 1076. Torre Salvador, boa noite, boa, 076. 076, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 076. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, já passou externo, tá baixado, travado. Ligo pouso Rio 5972, vento 1,60 graus, 612 anões. Ciente, livre pouso 5972. estacionamento, posição 8, azul 4209. Na 8, está autorizado, chame táxi 4209. Autorizado chamar a táxi 4209. Salvador Approach, Portugal 019, boa noite. Não, 09, na down 2000 feet, altimetron 015, Spock Ident. Identing, descending 2000 feet, Greenwich 1015. We have lost communication with the receive on frequency 134 decimal 8. Ok, no problem. Obrigado. .305 reduza para 1809, inicia redução para 1809, seguirá um Fokker 100 frente, 8 milhas já com 80 de ground. Sim, 1809 reduzindo para 3305. Controle da 3062-4, não dá presente em interceptar? Está livre, informe estabilizado. Vai, está estabilizado, chefe. Me escuta. Ciente, livrando na Prosec Taxi Alpha, pátio 3, na sua escuta, o Rio 5972. Rio 076, o vento 1,50 graus, 5 nós. Tá, livre pouso, pistão 0976. Pouso 90, gol 9076. 15 na chegada. Mando no ideal, desce para 4000. Estado no 015, trip 55 no 5, chegada bomba. Positivo. Adão? Ele. William. Quem? William. 3.4. Está livre o táxi 6313, até o ponto de espera, chama pronto para decolar. Táxi de espera, vai chamar Nesta. Chamar 6313. Chanel 6224, torre 186. 1186, torre, boa noite. Boa, Badal, abraço. Zero 76 no solo aos 5-2, livra à direita, mantém posição aí na metade da taxiway, ok? Após o ponto de espera, guardando a passagem da aeronave da Rio. E depois segue na minha escuta Alfa, chame antes da Juliette. Mantém a posição sobre a cadastra interceptor após Alfa e Juliette. Para o táxi, o azul 4209 está com 103 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, operando Galeão. Livre o táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera, chame pronto para decolagem com a 209. Táxi via Pátio e Índia chamará no ponto de espera pronto com a 209. Oceania 6224, check trem de pouso pista 10, 1,60 graus, 8 nós. Baixa travada, autorizado pouso, Oceania 6224. Inicial, trip 5515, Salvador para 4000. Positivo, está livre 2000, no ILS, formando estabilizado. 5515. Essa para 2000, reporte estabilizado no ILS. Possibilidade então de uma frase de dona, senhor? Livre. Clear the LS, approach the approach. Clear the LS, runway 10, runway, we'll call you established, approach of 09. Hey, Salvador, boa noite, então 3305, passando Simbra, baixado, checado. Ciente, aguarde pista livre 3605. Valendo. O 076 está autorizado, esquerda, portão 612. Esquerda, portão 612, no 076. Dois, dois, quatro, solo 54, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha minha escuta. À direita, táxi via Alfa, vai chamar antes da Juliette. .305 livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado pouso 10, tá 3305. Xené 6313, autorizado a Léa manter. Autorizado a Léa manter, a pista do zero, Xené 6313.